com gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas nesta manhã de domingo, o nosso negócio a pedido é música. Missiva que nos dá a assinatura do nosso gentil ouvinte da cidade de Ibaté. Ibaté também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. Quem nos escreve é ele que reside em Ibaté, o senhor José Domingos conosco. Ou melhor, esse senhor reside aqui em São Carlos, o senhor José Domingos. Ele diz que São Carlos amanhece ao som desta pedida. E ele gostaria de ouvir o senhor José Domingos pela vez primeira conosco, com a banda da Polícia Militar, do Erivelto Martins, Minueto. Quinteto Violado também desfilando e defendendo do Nelson Ferreira, Evocação. Para ele, são carlense, o senhor José Domingos, Dircinha Batista, talentosa cantora da Rádio Nacional do Rio, saudosa intérprete, irmã da linda Batista, Dircinha Batista, canta do musicólogo Ali Barroso, Upa, Upa, Meu Trolinho. Adeus, adeus, minha gente, que já cantamos bastante. ao som da triste melodia. Felipe, Pedro Salgado, Guilherme, Penelon, cadê teus blocos famosos? Blocos das flores, andaluzas, pirilampos, afoscumes, dos carnavais saudosos. Na alta madrugada, o coro entoava do bloco a marcha regresso. E era o sucesso dos tempos ideais do velho Raul Moraes. Adeus, adeus, minha gente, que já cantamos bastante. E se te adormecia, ficava a sonhar ao som da triste melodia. Jardim, um coreto, a música e a saudade com os melhores intérpretes da Era de Ouro do Rádio. É o que você está ouvindo pela Rede USP de Rádio São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Mas vamos nós com música, sim. Nós vamos atender agora, sim. Lá da cidade de Ibaté, quem nos escreve é Dona Maria Antônia dos Santos.

Rádio USP FM da cidade de São Carlos há 12 anos no ar, consecutivamente, um jardim, um coreto, a música e a saudade, agora também com a Rádio USP FM de São Paulo e Rádio USP FM de Ribeirão Preto em 107,9. Mande uma cartinha para nós, gentil ouvinte, e coloque no envelope Rádio USP FM, Caixa Postal 440, CEP 13566, 590, São Carlos, São Paulo. Juninho, o nosso intervalo e na volta, Nelson Gonçalves e uma entrevista com amigos aqui de São Carlos, destacando Lefer Guimarães, Marco Bala, Rodrigo Bonifácio e a voz e o talento de Valdo Garrincha.